toda essa emoção. Eu sei, não vai passar. Saio de casa, pego o carro, vou pra qualquer lugar. Esteja onde estiver, penso em você, você, você, que sempre me soube amar. Toda essa solidão e ninguém pra conversar. Ligo o rádio, o som e o som se perde pelo ar. Deixo levar, tá perto de você, você, você, que nem sei onde está. Perco o juízo, corro pro coração, esqueço o perigo. Yeah.